Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a mais um Café Brasil. Cheguei aqui para provocar você, ainda bem, né? Hoje vamos falar de cagaço, isso mesmo, cagaço. E para começar, uma frase interessante do escritor e historiador inglês Thomas Fuller. Quem tem medo de ti na tua presença, odeia-te na tua ausência. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Outro dia, li uma matéria sobre a primeira missão tripulada que os chineses fizeram ao espaço. Dizia que eles implementaram mais de 100 mudanças no projeto para não repetir os problemas que os estadunidenses tiveram em suas missões no ônibus espacial, que terminaram em tragédias. A primeira reação que tive foi de exclamar: mas que audácia! Mas depois eu pensei mais a respeito. Lembrei-me da enrascada em que os Estados Unidos se meteram no Iraque, que parece não ter fim. Depois me lembrei da confusão de New Orleans, que também parece não ter fim, depois do furacão Katrina. E aqueles escândalos corporativos da Enron e outras grandes corporações, hein? Pois eu concluí que os Estados Unidos são apenas mais um dos países que estão naufragados numa epidemia de cagaço. Não tenho dúvidas que se estivéssemos na década de 60 do milênio passado, esses problemas teriam sido resolvidos em questão de horas. Essa luz singular que a brilhar vive em teus olhos a tremular. Tenho medo dessa luz me queimar se algum dia eu ousar timidamente os meus olhos no teu olhar repousar, meu amor. Tenho medo dessa boca formosa de flor, cujo sabor pode me envenenar. Tenho medo que essa boca algum dia me fale de amor, para depois a sorrir e enganar. Que tal, hein? Você tá ouvindo ninguém menos que Orlando Silva interpretando Tenho Medo, de Dunga e Frazão, de 1955. Orlando Silva, um dos grandes cantores brasileiros dos anos 40, nasceu no Rio de Janeiro em 1915, onde faleceu em 1978. Foi entregador de marmitas, operário em fábrica de cerâmicas, aprendiz de cortador de fábrica de calçados, entregador de encomendas. Quando estava nessa função, sofreu um acidente ao tentar tomar um bonde em movimento que lhe causou a perda dos 4 primeiros dedos dos pés e transtornos para o resto da vida. Acredita-se que surgiu nessa época seu envolvimento com a morfina, droga utilizada para acalmar a intensa dor causada pela amputação dos dedos. Foi para o rádio pelas mãos de Francisco Alves, outro grande intérprete. Em 1940, já no auge da fama, iniciou uma grande história de amor com a atriz Zezé Fonseca. Relacionamento turbulento que perdurou até aproximadamente 1943. Acredita-se que por essa época o cantor tenha voltado a utilizar a morfina, comprometendo assim sua bela voz e carreira artística. Orlando Silva, no Café Brasil. Dessa boca formosa de flor, cujo sabor pode me envenenar. Tenho medo essa boca algum dia me fale de amor. Ora depois, a sorrir, me enganar. Orlando Silva no Café Brasil. Voltemos aos problemas dos Estados Unidos com o furacão Katrina. Se fosse em 1965, os Estados Unidos teriam realizado uma mobilização sem precedentes para resolver o problema de New Orleans. Em 1969, com uma tecnologia pré-histórica, eles colocaram um homem na Lua sem o medo que os voos do ônibus espacial de hoje trazem. Sabe a razão, hein? Aquela era uma época de gente que fazia acontecer, de lideranças que assumiam riscos, de gente treinada para tomar decisões. Aquela era uma época em que os planos eram levados a sério e que cada um tinha consciência do impacto e influência de suas ações sobre o próximo. Aquela era uma época de gente compromissada com a ação. Café Brasil. Hoje o que vemos são estruturas complexas, gente superficial e planos. Planos, planos e mais planos. Todo mundo fazendo planos, apresentando planos, dando-lhes nomes pomposos e depois esperando que os planos se transformem em ação, como mágica. São raras as lideranças que assumem riscos. Todo mundo quer livrar o seu. Decisão só se for num comitê, onde a minha assinatura perca-se em meio a outras dezenas. Assim eu diluo a responsabilidade. Fazer acontecer só depois que os outros fizerem. Por isso explode a Challenger. Por isso Katrina faz o estrago que fez. Por isso os chineses têm aquela audácia. Por isso os japoneses estão mais uma vez dizimando a indústria automobilística dos Estados Unidos. E sabe da maior, hein? Nós, no Brasil, somos uma cópia piorada dos Estados Unidos. Importamos para cá seus sistemas administrativos e os implementamos numa sociedade que nada tem a ver com a estadunidense. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Minha caranga está uma brasa, mora! Roberto Carlos está por dentro, pessoal. Só nos postos Shell você encontra gasolina com ICA, o aditivo que não lhe custa um centavo a mais. Isto é ou não é algo mais? Você pode confiar na Shell, mora. É uma brasa, mora. Estamos criando aqui também uma república de cagões. De gente que tem medo de tomar decisão. De infindáveis comitês que permanecem à espera das decisões dos comitês estadunidenses. E surgem planos. Planos, planos e mais planos, que com um trato marqueteiro são anunciados de forma retumbante e nada acontece. Enquanto isso, os chineses, disciplinados, focados no mesmo objetivo, cientes de suas responsabilidades e comprometidos, colocam dois deles em órbita e prometem mais. No mundo de hoje, competitivo e apressado, não vence mais quem tem a melhor tecnologia, ou os melhores planos, ou mais velocidade. Vence quem não é cagão. Mas tudo bem, afinal, quem tem c*** tem medo. Vai não, vai não. Ninguém no mundo é feito só de coragem. Conta a vantagem, mas esconde seu segredo. Tenho certeza, eu garanto e bato o pé. Eu posto com quem quiser. Quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. O homem rico tem medo de ficar pobre. O pobre luta com medo de passar fome. Eu já saí com uma mulher bonita e quase morri de medo. A safada era homem. O jogador tem medo de errar o gol. E o cantor medo de errar a canção. E quando a gente tem na vida um grande amor, morre de medo de ficar na solidão. Ninguém no mundo é feito só de coragem. Conta a vantagem, mas esconde seu segredo. Tenho certeza, eu garanto e bato o pé. Aposto com quem quiser. Quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. perna tem medo de errar o passo. O lutador tem medo de ir à lona. Conquistador, medo de não dar no couro se acaso vai pra cama com uma gostosona. Mergulhador tem medo de tubarão. O pescador tem medo de jacaré. Se tem mulher que treme de medo de homem, tem homem frouxo que tem medo de mulher. Ninguém no mundo é feito só de coragem. Conta vantagem, mas esconde seu segredo. Tenho certeza, eu garanto e bato pé. Aposto com quem quiser. Quem tem, tem medo. Quem tem, tem medo. Você ouviu Teodoro Sampaio com a fabulosa Quem tem c*** tem medo, a trilha sonora de nossos tempos. Pois é, e você que está acostumado a ouvir Tom Jobim, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes aqui no Café Brasil, pode ficar um meio chateado de ouvir Quem tem c*** tem medo, mas tem hora que tem que chutar o pau da barraca mesmo. Tá gostando, hein? Quer copiar o programa, é? Acesse www.lucianopires.com.br. O programa está lá em podcast. E também na versão impressa no blog Café Brasil. Vem cá, ajude a gente a despocotizar o Brasil. Mostre que você não tem medo. Café Brasil. Nas eleições presidenciais de 2002, a atriz Regina Duarte trouxe à tona o tema do medo. Ela dizia que tinha medo de uma eventual vitória nas urnas do candidato Luiz Inácio Lula da Silva e foi perseguida, humilhada, ofendida pelas patrulhas de esquerda. Regina tinha medo. Todos temos medo. Eu tenho medo. Você tem medo, hein? Medo do quê? Medo por quê? Você está ouvindo Sábio Violão, com Caio Márcio, um novo talento da música popular brasileira. Violonista de mão cheia, compôs Sábio Violão como uma despretensiosa homenagem ao compositor e violonista Ginga. Sábio Violão está em seu CD Caio Márcio, lançado pela Biscoito Fino. E sobre medo, segue o poema, texto, Medo do Mesmo, de Cláudia Fernandes, que encontrei em seu blog Prosaicos Poemas. Sou uma pessoa essencialmente contemplativa. Vivo pensando, refletindo, enxergando além. Procurando desculpas para justificar rodeios. Às vezes, isso me faz bem, outras nem tanto. E um tema que é sempre recorrente em meus devaneios, espero eu que seja só por enquanto, é a natural, mas temerosa velhice. Essa entidade que insiste em me intrigar e me amedrontar, mas que, sem cerimônia, ali na frente parece despontar subliminarmente, discretamente, sem a menor pieguice. Depois de uma sequência de lucubrações febris, consequência talvez, creio eu, de rara epifania, cheguei a uma conclusão que serviu de terapia, ou mesmo de consolo para o meu medo infeliz. A velhice não me apavora pelas rugas que ela traz, nem pela inegável proximidade com a morte. O que me leva a um estado de melancolia voraz é ter a consciência de que cada dia vivido com lucidez, paradoxalmente, faz diminuir, em quantidade, as chances de experimentar algo novo pela primeira vez. Promessa, não dê, não peça, não me meça assim. Só com os frutos só siga um trilho, não colha flores em outro jardim. Não me escravize, não faça brisa, que o vento vem e te leva de mim. Que gostoso! Você tá ouvindo Não Tenha Pressa, de Vanderly, com ele e sua irmã Ivânia Catarina. Vanderly Catarina nasceu em Belo Horizonte em 1966. Foi office boy, gandula e até goleiro do Clube Atlético Mineiro antes de mergulhar na música. Iniciou a carreira cantando em bares em Minas Gerais e hoje é um dos principais nomes da nova safra que enriquece a música popular brasileira. Vanderly no Café Brasil. Calma, respeite os traumas dessa trajetória. Só coma os frutos, só siga um trilho. Escravize, não faça brisa, que um vento vem e te leva de mim. Numa de minhas palestras, eu almocei com o diretor da empresa, o Pereira. Ficou o tempo todo me contando das dificuldades em conseguir que seus funcionários fossem mais eficientes. Reclamava que a turma não tinha senso de urgência nem de propriedade, que tinha que ficar o tempo todo em cima para que as coisas acontecessem, que o pessoal só trazia problemas, que seus gerentes eram medrosos, que estava a ponto de mandar a maioria embora e procurar gente mais competente. Como eu conhecia a figura de longa data, não precisei pensar muito para encontrar o problema. O Pereira dirigia um negócio com mão de ferro. Quando entrava na sala, as pessoas se encolhiam. Ninguém queria ser a vítima do dia, desmontada ao cometer um erro ou uma palavra mal colocada. A única coisa que todos os seus funcionários tinham em comum era o medo. Medo do Pereira. O Pereira era um cagonauta. Cagonautas são os sujeitos que passam a vida rodeados de cagões. E os bons cagonautas nunca enxergam seu papel na produção de cagões. Eles cumprem pelo menos 4 regras básicas para a criação de cagões. Humilham os subordinados. Punem quem traz más notícias. Castigam quem falha na primeira tentativa. E não dão espaço para comunicação franca e aberta. Cada vez que o Pereira humilhava um funcionário, criava um cagão. E quando o fazia na frente de outros 50 funcionários, criava 51 cagões. Ninguém queria ser o próximo a ser esculhambado, portanto, o melhor é não se expor, ficar quieto no seu canto escondido. Quando alguém cometia um engano, era trucidado pelo cagonauta e deixava de ter iniciativa própria. Ninguém queria correr riscos. Mas como é que ninguém me falou disso antes? Urrava o cagonauta. E quem é que seria besta de levar a má notícia ao Pereira? Melhor deixar o tempo passar. E o problema ia crescendo, crescendo. Quando chegava o conhecimento do cagonauta, era tarde demais. Já estava fora de controle. Não dava para corrigir. Suje os pés na lama e venha conversar comigo, comigo. Chora, esqueça o drama e venha aliviar o amigo. O amigo, vem, não tenha medo, não tenha medo, não. Vem, não tenha medo, não tenha medo, não. Vem, não tenha medo, a barra está pesada. Vem, não tenha medo, a barra pode aliviar. Oh, oh. As pessoas são os lindos problemas. Eu posso até acreditar. Tudo isso uma grande piada, ou então eu posso achar. achar. Vem, tenha medo. Vem, tenha medo. Vem, tenha medo. A barra pode aliviar. Esse é o Sérgio Sampaio com Não Tenha Medo Não, Rua Moreira 65. Sérgio Sampaio, junto com a Raul Seixas, fazia parte de um grupo de malucos beleza que fizeram a cabeça e o coração de muita gente nos anos de chumbo. Sérgio Sampaio não tinha medo. Suje os pés na lama e venha conversar comigo, comigo. Chora, esqueça o drama e venha aliviar o amigo, o amigo. Vem, não tenha medo, não tenha medo, não. Vem, não tenha medo, não tenha medo, não. Vem, não tenha medo, a barra está pesada. Vem, não tenha medo, a barra pode aliviar. Vamos voltar à história do Cagonauta Pereira, hein? O processo de comunicação na empresa, então, era totalmente truncado. Ninguém se dirigia ao Pereira de forma aberta, transparente. Tinham medo das consequências. Bando de incompetentes! Pois o Pereira não é o único, não. Eu canso de encontrar cagonautas por aí. E nenhum deles percebe que aquele monte de cagões incompetentes que o circundam são crias suas. Se o seu chefe é um cagonauta, tome cuidado. Ele está te treinando para ser um cagão. Você me deixa um pouco tonta, assim meio maluca, quando me conta essas tolices e segredos, e me beija na testa, e me morde na boca, e me lambe na nuca. Você me deixa surda e cega, você me desgoverna quando me pega assim nos flancos e nas pernas. Olha só, Simone, aquela Simone, com medo de amar o número 2 de Sueli Costa e Titi Lemos. Eu não vou nem falar nada. E eu sinto o corpo mole e eu quase que faleço quando você me bole, bole, mexe, mexe. E me bate na cara, e me dobra os joelhos, e me vira a cabeça. Mas eu não sei se quero ou se não quero. Muito bem, e você, hein? É um cagonauta? Tem medo? Cuidado, hein? E assim, ao som de Simone, que o Café Brasil de hoje vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e na apresentação, eu, Luciano Pires. Hoje tivemos Cláudia Fernandes, Thomas Fuller, Orlando Silva, Teodoro Sampaio, Caio Márcio, Vanderli, Sérgio Sampaio e Simone. Fala a verdade, hein? Só no Café Brasil, não é? Gostou? Quer mais? Então baixe o programa no meu site www.lucianopires.com.br e mande para os seus amigos. Ajude a gente a despocotizar o Brasil. E se quiser, deixe um recado no operadora 11 41956343. De novo, operadora 11 41956343. E para terminar, mais uma frase sobre o medo. Desta vez do filósofo grego Platão. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia na vida é quando os homens têm medo da luz. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.